Eu tomo pinga. Eu não sei o que é melhor pra mim. Eu tomo pinga. Mesmo já sabendo que vai dar no fim. Eu tomo pinga. Será que eu tô gostando de viver assim? Eu tomo pinga. Será que isso é bom? Será que isso é bom ou ruim?